tudo bem quando termina bem. E os seus olhos não estão rasos d'água. Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras, um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que me seja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando tempo de tudo que é merecível. Simbora, pessoal! É impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. Viver carregando o cemitério na cabeça. Mas antes que tudo se acabe, eu preciso o quê? Eu preciso dizer a verdade. Say